Controle Salvador, FJ 6721, passando 1500. No contato radar, submanteu 330, saída Momo. 330 na Momo, FJ 6721. Direto Bravo Delta, desce para mil pés, mantendo-se visual. Para mil pés, mantendo-se visual, Bravo Delta. Azul 4089, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 251, 3325, obrigado, passar 89, boa tarde. Então vamos no 180 para a conquista, decola da 10, curva direita na Arbor. Arbor elefa, elefa direto. Controle é 120 decima 8 e o transponder é o 5134. Já paramos. Salvador, tá 3193, no portão 1 para o Bush e estacionamento. Delta, torre 11895. 1895, graças a Bolsa Risco. Boa. Alô, Salvador, tá 32 na meia, posição de acionamento, posição 2. Controle Webjet 6721. Prossiga. Seria da presente voar Froti ou Cogbo? Manda o perfil da saída e aguarda. A manter vai aguardar, Webjet 6721. Aguardaremos a 5354, tá? Gente, 4 a bordo, forme sinal para pouso do carro. Controle de Salvador, muito boa tarde, agenda 6380, informação Tango. M? Confirmo, esse é o agenda 6380, informação Tango. Gente, agenda 6380, sanificação, chegada a mar e desse, mantém 050, ajuste de altímetro 1095. 1095, chegada a mar e desce para 050, agenda 6380. Controle Salvador, boa tarde. Mike Papa Lima decolou no 7, Tapuã transfere. Mike Papa Lima, 500 pés na escolha do controle. Irá prosseguir para Boca do Rio? É, inicialmente para sobrevoo na Fonte Nova, senhor. Vai informar no local para sobrevoo. Sente, diante do litoral, na escolha do controle. Aguardando direto Fonte Nova. Ótimo, na sua escuta agora. Final, cabe o Guardião 07. Frequência livre, não tem o tráfego informá-lo. 315, chama final Salvador na frequência 119.8. 198. Ok, o Xenem 315, desconsidere. Escuta. Desce e mantenha 2 mil pés de ajuste de altímetro no 095. Informe final do procedimento LS X-Ray pista no 0, mantendo a frequência. Reportará estabilizado 6305. Xenem 6320, voe a posição e tap. Desce taco, Xenem 320. Para o táxi, o 13193 com 92 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Guarulhos. Índia, 109-5895, obrigado. Falou, Salvador, 35447 para táxi, com o POB de 39, autonomia de 3 horas e meia, alterna Palmas. Solo 35240 Alterna Palmas 35447. Ótimo, Índia 5, inicia a redução para aproximação. Reduzindo, minha 3 no 3805 agora da data, sem te dar formação Tango 360 para Guarulhos. Thank you. 4, tá? Está 3193. Mantenha 380, sai da El. 380 da El, 3193. Itape da presente e restrito com relação à velocidade chegada. Motivo. Boa tarde, eu vou na 924, leva que 10, tem informação do dono, tenho autorização para Maceió. Para 3206 para o táxi, 110, 5 horas e 50, apenas João Pessoa. 7, na escuta do controle. Boa tarde, vai pela Índia 1895. Salvador, gol 1806, está no gate 06 para prospecto no centro. estabilizando o localizador, o senhor é 6320. Me torre 118, decimal 95. 1895, China 6320. Salvador, Factory 2230, remota 14, puxa acionar. Sim, paremos. 5393. Triple 5595, desce para 2000 pés, ajuste de altímetro 1095, informe final do procedimento LS3. Para 2000 com 1015, reportará o final da LS3. Pode voador na 5500? Autorizado. 2230, estacionado, está com 72 a bordo, 4 horas e 30, alterna Salvador, pronto para o táxi. Radando, 2230. Solo Salvador, boa tarde, bom 754, posição 5 para push e acionamento. Para 02, 3 0 5. Solo, boa tarde, Delta 6320. Alfa, Guajará, antes do Juliette, Delta 6320. Pode puxar o 3805, Celeste. Calma, tá, 3805. Passaredo está livre, eu puxo acionamento, com 7595. 5595. Confirmo, por gentileza? IP 5595, registrado no localizador. Sim, completo final, chame Torre 1-18-95. 1895, obrigado, senhor. A gente já tá pronto, senhorita. Já tá retirando o finger aqui, a gente vai iniciar. Entende que após o pushback do Gol, está autorizado por seguir até o portão 5. O Chanel 6320. Ah, fizeram bem antes. Obrigado. Decolagem, suba e mantenha o 370, sai da mão. 370, mão, 3206. voar direto pro David. Bravo, Índia, Oscar, voar que posição? Aguarde. Informe através do farol da barra, guarda 03. Vou parar no farol da barra 03. Pode ser, obrigado. Solo gol na 924, 90, pushback para a meta. Seria para Lençóis. Confirme por gentileza, estimado de pouso em Lençóis. Guarda. Contato radar sul, mantenha 230, saída PUCA. Subida PUCA, solicita atenção 190 final. Guardião 03, direto lá em Sóis, subida 065. Direto lá em Sóis, 065, 03. Seguindo o ataque, eu estou 3805, senhor. Termativo então, frente, aguardando o ponto. Não, de Apache, hoje aguardando o ponto, espera 2195, obrigado. Bordo, autonomia 0410, alterna Fortaleza.